Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Alexandre do Jovem Nerd, sem o iPhone eu fico pelado. Aliás, eu me sinto pelado. Eu não fico pelado. Olá, aqui é Bia Kunze, garota sem fio. Hoje estou na versão garota com frio. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken. E a Bia Kunze me ensinou a ganhar dinheiro fazendo review pro celular. Olha só, mesmo? Foi você, indiretamente. Aqui é Nick Ellis e o iPhone salvou minha vida, mais de uma vez. Aqui é a Zagal e toda a filha da... Ah, não, cara, não, não, tu tá puto com dois a... Tu não vai generalizar a parada. O que isso tem a ver com mobilidade? Não precisa ter a ver o tema, vocês que inventaram essa porra. Nós estamos aqui depois de alguns anos. A gente fez um Nerdcast sobre mobilidade alguns anos atrás, que tá completamente defasado. Por favor, não escutem pra não ver a gente falando besteira. Nossa, né, cara. Não tinha nem tablet na época. É, cara, era muito engraçado, cara. Porra, na época eu tinha um Sony Ericsson W800. Escutem pra ver o Azaghal falando mal do iPhone, cara. Eu falava mal pra caralho. O Azaghal falava que o N95 era muito melhor que o iPhone. Olha, eu lembro. Só! Olha só! Mas que o iPhone 1 ele era. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails da Canelada Zona de Casta! Hã? De Casta, sabe? Pra parecer cool no final, sabe? Pra parecer cool? É, você nunca viu isso? É um meme, você agora é um cara influenciado por isso. I'm a gangsta! Nossa, entendeu? Senhora! Muito bem, você pode falar, você pode falar assim, eu sou um idiota! Muito bem, Azaghal. E este Nerdcast, Azaghal, é um oferecimento do Bradesco. Sim. Que veio até nós pra pedir pra gente divulgar uma parada inovadora quando se fala de aplicativos pra iPhone e Android. Sim. Que é o novo aplicativo do Bradesco, disponível já na App Store. Olha aí. Então estamos falando só de iPhone, por enquanto. Sim. É, mas Android em breve. Em breve. Tudo no Android é um pouco mais devagar. Que isso? Não, é verdade. É verdade? Olha só, presta atenção. Em setembro desse ano, a Super Interessante fez um especial sobre aplicativos e o Bradesco foi considerado o banco mais ativo em mobile. Segundo a Super Interessante, porque eles foram os primeiros a usar a realidade aumentada para localizar pontos de atendimento. Eu acho interessante essa ideia. Puxa lá, aponta e, tem um banco logo ali, Eu sabe? Acho maneiríssimo essa parada de realidade aumentada, de mostrar um negócio virtual no mundo real. Mas não pegou de fato, né? Mas acho que vai pegar. Eu acho que tem que continuar insistindo, o Bradesco tá fazendo a parte dele. Eles também foram os primeiros a terem o token integrado no aplicativo. Olha aí. Não tem aquela chavinha que você sempre pede. É um saco. Aquele cartão com 70 senhas, sabe? É um saco essa porra. Eles têm uma parada fodástica no aplicativo que eu uso. Você testou já? Sim. Leitor de código de barras via iPhone. Isso é maneiro. Cara, eu não pago mais nenhuma conta no meu desktop. Ele foca e pum, automático, assim. Quando ele foca a parada, já processou. Não demora nada, sabe? Porra, irado. Então, eles procuraram a gente pra gente falar do novo aplicativo, chama O Integrador. Integrador. Porque as grandes empresas, que nem o Bradesco, normalmente tem um monte de aplicativos. Isso, pra verdade. Isso, pra aquilo e tal. E aí fica uma zona no teu telefone. Esse integrador, ele já indexa tudo dentro dele e você pode, por exemplo, se você quer usar um aplicativo que tá lá no index dele, você não tem, ele já baixa pra você o aplicativo, já instala, entendeu? Olha aí. Ele facilita a vida, ele organiza melhor o seu mundo de aplicativos de banco. O nome poderia ser facilitador. Vem você com esse facilitador. Mas olha, tem na App Store já, você pode clicar aí também no link do post, pra você, se você é cliente pra desse, vai ajudar você pra caramba. É, ele também tem visualização de índices financeiros, cotação por gráficos, economia do dia, tem tudo. Bom, é um aplicativo pra integrar toda a sua vida bancária e organizar tudo num lugar só no seu celular, certo? Certo. Em breve pra Android, como a gente já falou, mas já tem na App Store pro seu iPhone, beleza? Isso, se você tem App Store e você tem conta no Bradesco, parabéns. Clique aí no post pra vocês verem. E é primeiro mercado da Zagal, como a gente falou semana passada, da campanha Normalidade. Isso. A gente foi vestido a caráter no Nerd Office dessa semana. Isso, Normalidade 1, Normalidade 2. É, exato. Pra lembrar as pessoas que o vídeo do Fábio Porchat está lá no Facebook da ação. Esse vídeo deve ser fantástico. Você não viu ainda? Olha, a gente tá insistindo para as pessoas verem o vídeo e você não viu ainda? Cara, eu quero guardar pro final. Eu quero ver com a galera, sabe? Exato. Então, olha, galera, vai lá, assista o vídeo, veja se a sua normalidade foi selecionada e zoada pelo Fábio Porchat. Olha aí, deve ter sido, né, cara? E o Fábio Porchat tá ganhando muito jabá da gente também, assim... Eu espero que não queira comer nenhuma criancinha, não, né, cara? Que é isso? Vai lá no Facebook assistir o vídeo Normalidades. Todo mundo tem suas normalidades, que a gente pode chamar de mania, mas aqui a gente chama de normalidade. Exatamente. E Azaghal, lembrando mais uma vez que o Natal da Nestor continua bombando. Sim. Precisamos contratar vários escravos, porque... Caraca, fala isso mesmo no mundo politicamente correto. Fala mesmo, Eu falei contratar escravos. Ah, não, mas o nego vai interpretar de forma errada o que você tá falando. Tá bom. Precisamos contratar várias crianças chinesas. Fala mesmo que você vai contratar milhões, milhões de camisas que estão saindo pelo ladrão aqui. Exatamente. Você está comprando, continue comprando que nem um louco, porque a gente nunca sabe até quando vai durar. É, exatamente. Os estoques estão descendo. Baixando. E eu vou dizer pra vocês, essa não é a única novidade da Nerd Store ainda para esse Natal. Teremos mais novidades antes do final do ano. Exatamente, Azaghal. Tem novidades chegando aí. E por enquanto você consegue a camisa Sou Motoqueiro, porra. Olha aí, estou usando ela hoje. E a gente recebeu feedback de pessoas falando que não são motoqueiras e mesmo assim compraram a camisa porque acharam muito maneira. A gente recebeu feedback de pessoas que tomaram vacina contra sarampo e a vacina deu reação. E eles falaram que eles não são motoqueiros, que eles são motociclistas. Tá bom. Então, vocês façam então uma camisa Sou Motociclista, porra, e veem quantas vai vender. Você podia fazer a camisa Sou Motoautista, porra. Se você é motociclista, você não pode comprar essa camisa, cara. Simplesmente. Caraca, cara. Sou tão preocupado com a nomenclatura que me dão que não vivo minha vida. E também temos, Azaghal, a Chaotic Good. Olha aí, na excelente, nossa linha caótica. Com os nossos anti-heróis, que faz par com a Chaotic Evil. Então olha, você tem que levar as duas. Sim. Se você já tiver a primeira, compre só a segunda. Exato. Além disso, nós temos várias reposições na Nerd Store. Aquela camisa que você queria e você não encontrava, agora está lá. A própria Chaotic Evil reposição tem a Lambda, que é aquela branca. Tem a Nerd Vader 2.0, Taxi Driver, Don't Panic. Foi um sucesso, a galera pediu. Don't Panic está de volta à Nerd Store. Então vá lá e garanta a primeira parte do seu Natal. Exatamente. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast legal, pode pular para... 19 minutos. 40. 7 segundos. Muito bem. Relatório de mês, livro Roboto aqui. Indicações. Paulo Costa envia notícias de que o Clodovil também passava tal... Não. Eu abri a notícia, fiz questão... Passava talco antes de dormir, tá bom. É o site... E daí? Olha aqui, autoestima em alta. O Clodovil, sabe o que ele fazia também? Ele bebia água. Por Flávia, você não sabe. Ele podia beber outras coisas. Talvez o apelido dele fosse Murrá. Que horror. A repórter pergunta no bate-bola, que com o Clodovil pode ficar estranho. Uma mania. E ele responde, usar talco no corpo antes de dormir. Que susto, caralho. Que susto. Ai, caraca. Você e o Clodovil. Tariana Araújo manda links de bidês portáteis, chuveirinhos portáteis, Azaghal. Olha só, é bem assim, prático. Tá bom, é prático, né? Mas não precisa tanto. Você pode esperar até chegar em casa, né, cara? Exato. Ó, tem vários vídeos enviados, tipo o vídeo dos Espinhos Infinitos, que é aggressive, muito mais aggressive que os meus. É, vídeos do Joey não divide comida, eu lembrava disso. Joey doesn't share food. O George Seinfeld com a mania de ir ao banheiro e tirar a camisa. Esse episódio é muito maneiro, cara. Ele esquece de botar camisa no banheiro e volta na festa sem camisa, muito bom. Tem aquela palestra famosa do médico que manda todo mundo lavar a bunda. Caraca, é famosa essa palestra? É, viralizada. É famosa? É, cara. Mandaram também um vídeo da toalha do 3D. Olha aí. É nojento. Não veja. Artes dos fãs, Daniel Evangelista manda a Lotone de Talquinho. Olha aí. Danilo Salterelli manda a Braguilhotina. Que é só pra quem não usa cueca. Isso, exatamente. E o Alex José dos Santos manda a primeira arte para o Nerd Player. Olha, cara, essa tá animal, cara. Jovem Nerd Quest. Olha aí. Do Skyrim. Muito, cara, muito maneiro, cara. Valeu, Alex. O nome desse jogo é Skyrim? Elder Scrolls 5 Skyrim. Olha lá, tem a galinha, tem a velha bruxa. Foguinho na mão. Tá muito tá do caralho. Pintura William Wallace. Excelente, bom demais. Primeiro e-mail, Dani Mago, o Daniel de Carvalho, 25 anos, estudante de ciência da computação e ferreiro amador. Olha nossa. Aí. Belo Horizonte, Minas Gerais. Poucos dias atrás eu estava voltando para a casa de ônibus, no sábado à noite, meio vazio, lendo freneticamente o livro Batalha do Apocalipse. Quase chegando no final, entra um casal que se assenta bem à minha frente. Não deu 2 minutos e a garota colocou música alta. Olha aí o que a gente falou. Era algo entre o funk e uma música evangélica. Não imaginava que isso existia. Existe, cara. Existe versão de qualquer música evangélica. Mas a música era tão ruim, tão alta, que eu comecei a perder a concentração. Cara, eu não entendo essas pessoas que não têm noção e chegam num transporte público, num local público e botam música. Aqui não é a Suíça, jovem. É o mundo, cara, é o mundo sem noção, Azaga. Porra, na Suíça o carro morreu 2 minutos, tu ficou no meio do trânsito, o nego não meteu um dedo na buzina. Foi muito mais que 2 minutos, aqui no vídeo tá resolvido. Bom, foi aí que tomei coragem e comecei a ler em voz alta, olha. Excelente! O que estava lendo exatamente a descrição das linhas do exército de Sheol, lá no finzinho. Devo ressaltar que eu estava trajando uma cota de malha que eu mesmo fiz, cara. Nossa. Enquanto passava pelos nomes dos demônios, o casal não sabia o que fazer. Segundos depois, se levantaram e sentaram-se bem na frente, longe de mim. Um silêncio muito bom fez-se no ônibus. E logo seguida ele desceu do ônibus. Foi um jeito que eu encontrei pra reclamar desse abuso do ouvido alheio. Mas gostei da ideia dos fones de ouvido para os funkeiros. Acho mais fácil do que intimidar. Não, cara, o que você fez é muito bom, cara. Você começou ali em voz alta, começou a incomodar os caras, que eles sentiram a merda que eles estavam fazendo, cara. Foi atitude. E aí ele mandou uma foto da armadura. Olha aí. Olha só a cota de malha que o cara tava. É maneira, cara. Porra, é maneira, cara. Ele é eu tava achando que ia ser aquelas cotas de malha com lacre de latinha, sabe? Eu fiquei, impressionou mesmo. Ele tem uns links aí, cliquem pra vocês verem. Davi Rocha, sem idade, mestrando em administração de empresas. Mestrando em... Caraca, o cara foi um passo além. Ué, ele vai ser um excelente administrador de empresas. Esse cara realmente quis fazer administração de empresas. Ele não era um indeciso, não é? Não, é... Eu tô chocado. É porque você é de... Eu nunca conheci uma pessoa que fizesse administração de empresas e quisesse realmente ser administrador de empresas. É sempre a pessoa que não sabe o que é. Não sabe, o cara não. Eu vou fazer mesmo, é minha vontade. Ele vai até o fim mesmo. Barra, porra, eu tô realmente impressionado pro bem. Parabéns, cara. Montreal, Canadá. Olha aí. O cara não quer administrar qualquer empresa. Não, não. Imagina. Adorei o último Nerdcast sobre manias e ri demais com o easter egg pra 18 ou mais. Contudo, me perguntei logo que o podcast acabou. E as manias à frente do computador? Olha aí. Pois eu tenho várias. Muito bom. Aí ele cita algumas manias. Sempre apertar aplicar e depois ok. Mesmo sabendo que muitas vezes basta clicar em um dos dois. Exato. O que é aplicar? É o Enter? Não, cara. Nessas telas de configuração de Windows, você tem um botão aplicar e você tem um OK. O OK normalmente aplica e fecha a janela. O aplicar, ele serve para que você dê OK, você aplique imediatamente e você continue mexendo nas configurações, entendeu? Mas ele clica em aplicar e depois OK. Olha aí, que mania. Putz, que maluco. Só abrir programas ou visualizar arquivos usando o Windows Explorer ou o Finder. Ah, não é... Que mania maluca. Não é tão maluca. Que maluco. Ele usa atalho, é isso? Ai, caralho. Limpar a bolinha do mouse periodicamente, mesmo quando não há nenhum problema com o mouse. Mesmo quando você ainda usa o mouse com bolinha, né, cara? Mas ele botou que essa é velha. Caraca, meu irmão, que é isso? O cara mora no Canadá, faz mestrado em administração de empresas e lá tem um mouse de bolinha? Não, é velha. Ele falou que é velha. Caraca. Ordenar os itens do dock do Mac de maneira lógica. Exemplo, programas de música. Essas manias dele estão bem chatas, eu vou te falar, né? Então, você tem uma mania de computador? Uma mania de computador? É a parada que você faz no computador que é a mania. Tenho mania de botar tudo no desktop e quando o desktop enche, eu jogo na pasta organizar 1, organizar 2, organizar 3. Essa é uma boa. Arthur, sem idade, designer gráfico, Teresópolis, Rio de Janeiro. Hoje, dia 13 de novembro, num bar, conheci o verdadeiro Azaghal com cabelo. Foto em anexo. Ah, eu vi, cara. O cara não tem nada a ver comigo. Deixa eu ver, cara. Tem nada a ver, cara. O símbolo do Nerd Power que vocês conhecem pelo Jovem Nerd, na verdade é o Vida Longa e Próspera do Spock, dos Vulcanos, de Star Trek. A palma da mão tem que estar pra frente. Vocês estão tirando foto com a palma da mão pra trás, é uma parada bizarra. É só um cachorro de boca aberta. É uma... Exatamente. Mas o mais bizarro dessa história não é isso. Continua lendo. Ele mandou a foto aí pra vocês verem. Agora, detalhe. O cara não queria tirar foto de jeito nenhum. Ele não conhecia o cara. Nossa. O cara tava no bar e ele encontrou o cara lá dentro. E falou, puta, você é um Azaghal com cabelo. Exato. Então, paguei 10 reais pra ele tirar a foto comigo. Abraçado. Se liga que ele tá abraçado com um desconhecido na foto. Fazendo o símbolo do Jovem Nerd. Como eu expliquei, não é o símbolo do Jovem Nerd. É, um cachorro de boca aberta. Enfim, cara, tá aí a prova do Azaghal Teresopoitano. Tá aí. Que maluco, Arthur. Cara, não faz isso, cara. Não pague 10. Pagou 10 reais, cara. Eu nunca cobrei por uma foto. O filho da puta que nem parece comigo ganhou 10 reais. Ah, vai tomar no c***, cara. Vai tomar no c***. Ai, é muito bom, cara. Matheus Teles, 18 anos, vestibulando. Goiânia, Goiás. Eu amo Goiânia, lembra daquele negócio? Como é que é? Eu amo Goiânia? Que do porra. Césio? Me veio à mente isso. Porque a campanha para recuperar a imagem de Goiânia depois do Césio... É porque ninguém mais queria ir pra Goiânia, né, cara? Então ficou marcado pra você, né? Porra, eu amo Goiânia. Caraca, ficou marcado mesmo. Deu certo, cara. Nunca fui. Há um pouco mais de um ano enviei um e-mail sobre o Nerdcast 222, Nerd Tour 2010, onde o Azaghal faz alguns comentários sobre meus erros de português no e-mail. Olha aí, ó. Como, por exemplo, o comentário que eu fiz é: vai a Portugal aprender português. Cara, eu vou te magoar, mas eu não lembro dessa porra. Mas tudo bem. Eu devo ter falado mesmo. Aí ele continua. Usei tal comentário como uma crítica construtiva. Olha aí. Que bom. Afinal é junto, tá? Não é a final, é a final. Coitado, cara. O cara tá tentando melhorar. Tá, mas tá certo. Pela... que filha da puta. Pela usualidade da internet, meu português era bem ruim. Passei, então, a me autocorrigir. Olha aí, que legal. Acho maneiríssimo, cara. Isso significa evolução, cara. Comecei a usar acentos. Excelente. A não usar abreviações. Bom. E até a prestar mais atenção nas aulas de português. Parabéns. Você agora... faz parte de uma porcentagem ínfima de brasileiros que fazem isso. Fazia isso ao mandar um e-mail, conversar no MSN ou até mesmo escrever um tweet. Certo. Não sei como, mas daí veio um interesse muito grande por livros. Puta, que foda isso. Olha que aí. Até então tinha lido apenas os exigidos pela escola. É aí que a gente se engana e acha que ler é chato com esses livros de escola, pois é. Passei então a ler vários livros e cheguei a fazer um site só sobre livros. Olha. Onde tive a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível por troca de e-mails, aonde conversávamos inicialmente sobre o quê? Livros. Hoje ela é minha atual namorada. Olha! Hoje, ao olhar pra trás, só tenho a agradecer a vocês pelo incentivo e pelo simples comentário que mudou minha vida. Cara, Matheus, você está de parabéns, cara. Você procurou ser uma pessoa melhor, cara. Cara, você vai me desculpar, mas eu tô de parabéns. Porque eu dei um esculacho na medida e eu mudei a vida do cara. Esse cara, foda-se, ele não fez nada. Eu que fiz o movimento. Ele não fez nada? Eu, cara, movi. Quem mudou a vida dele foi ele. Ação e reação. Tá bom. Eu empurrei e o cara foi. Eu sou tipo um mestre, sabe tá qual é? Um mestre tá Jedi pro cara. Tá bom. E o cara vai se dar bem no vestibular, principalmente na redação, porque eu dei uma esculachada nele ano passado. Se você tá perdido na vida, manda um e-mail pra mim que eu te esculacho e mudo o teu futuro, cara. Eu acerto tua vida. Tá aqui. Caraca, cara. Tá aqui, pai. Porra, isso abriu meus olhos, cara. Só faltava essa. Isso abriu meus olhos. Azaghal sendo incentivado a esculachar as pessoas. Porra, o cara tá bem pra caralho, pegando mulher, falando bem. Puta merda. bem, como é que a gente começa falando desse universo da mobilidade que mudou muito, muito nos últimos anos, desde a última vez que a gente gravou a Nerdcast? Que o N95 era estrela. Acho que a gente podia fazer uma ode ao iPhone, né, pra começar. Não, sério, porque mudou totalmente o conceito que a gente tinha da mobilidade. Em 6 meses, todos os concorrentes estavam lançando aparelhos iguais a ele. É verdade. Então, realmente foi uma coisa que quebrou, assim, o paradigma da coisa. Não, e a partir desse momento se criou um novo conceito que é o iKiller, né? iPhone Killer. iPhone Killer, iPad Killer, aí alguma coisa Killer, né? É. Sempre tem alguém querendo matar alguma coisa da Apple, né? O único que deu certo é o iSteve Jobs Killer. Ai, meu Deus! Ah, eu não vou gravar mais esse Nerdcast. Ai, Jobs Killer, né? Puta merda. O pessoal fala que o iPod foi a melhor invenção do Steve Jobs, é que eles não viram a foto da filha dele. É? Bonita, é bonita. Claro que é um ótimo partido, né? Qual filha? Oh? Renegado ou não? Qualquer uma. É, o Lisa, o computador, né, da Apple, Lisa é por causa dela. O filho do Nick Ellis chama Trell em homenagem ao celular da Palme. Não, cara, ele chama Trell e você sabe que ele não ia homenagear nada da Palme, né? Trell é foda. Trell é sacanagem. Eu, caraca, eu tinha um Palme, eu acho que eu falei isso no outro programa. Palme 3. Eu adorava aquela merda, cara. Meu, eu lembro era na uma empresa. Merda, aí você definiu muito bem. Não, eu, exatamente, eu adorava aquela merda, mas na época não tinha nada similar àquilo. Eu também adorava, meu, não conectava em nada, mas tava a minha agenda toda ali, né, aquela coisa. Eu lembro que eu viajei pra Nova York com o Sr. Kai, com a minha imaginária, e aí eu baixei um aplicativo lá, um programinha que tinha um mapa de Nova York, né? No seu Palme. No meu Palme, exatamente. Olha só que tecnologia. Ai, mas cara, era horrível, porque a tela dele era monocromática, né? E eram só linhas, sabe? Aquele mapa de linhas. Caraca. A rua cruzando avenidas. É como se você estivesse jogando Pac-Man, né? É, tipo isso. Assim, e você podia marcar endereços no mapa, né? E aí, sabe? Ah, eu quero ir nesse lugar e tal. Mas não tinha GPS, tinha nada. E ele, na época, ajudou a gente. Que, ah, eu tô na rua tal, tem que ir pra cá. Porque se você comparar isso com o que tem hoje, cara, chega a ser patético, cara. E assim, de certa forma, impressionante como avançou rápido, sabe? Pô, quando é que foi essa viagem? 2001, cara. 2001. Faz 10 anos. É, todo mundo hoje em dia acha que é normal isso, que é todo mundo take for granted. Há 10 anos atrás não existia mapa, GPS, nada, cara. Hoje em dia você dá um zoom ginecológico na tela, sabe? Vê Street View, você realmente sabe pra onde você tá indo antes de pisar no lugar. Pô, Street View é maravilhoso, tem, né? Não, teve uma situação, pelo menos mais de uma situação que antes de eu ir pro local, eu dei uma vasculhada pelo Street View, sabe? E me ajudou na hora de chegar e achar... Ah, não, eu lembro que eu vi aqui pelo Street View, é perto desse negócio aqui, sabe? Sabe pra que eu uso o Street View? Pra ver telefone de pizzaria. É muito prático, fala, tem uma pizzaria aqui na esquina de casa, mas não tem na agenda. Vou lá no Street View e acho. Genial, cara. Genial. Excelente, foi a melhor aplicação do Street View, cara. A galera do Google tem que ouvir essa. Hoje em dia a gente tem 3 principais plataformas, é isso? Tem 2 principais plataformas, né? A Bia pode me corrigir se eu estiver errado. E a gente tem uma outra plataforma que certamente vai ser grande, que é o Windows. Tá. Windows Phone. Né? Na verdade, a gente tem uma plataforma e outras aí plataforma killers. Pô, não, peraí. O Android, ele tem mais, hoje em dia, unidades do que o iPhone no mercado. Não, mas se for por número, sim, bem domina, né? Vocês estão falando... pra mim são 5. Por que vocês estão falando 3? Eu tô falando de futuro, né? Eu não tô falando do presente, assim, mas vai lá, Bia. Bom, é o iOS, Android, BlackBerry, Symbian e o Windows Phone, creio eu. Aham, e Symbian, quem usa? 60% dos brasileiros. Não, tá certo. Eu uso o Symbian também. O Symbian é a plataforma pro celular, não o smartphone? Não, não, tem smartphone também. Seu jovem mesmo. Não, não, não. Não, porque, porra, hoje em dia, cara, que smartphone que usa Symbian, puta que pariu. Nokia. Olha aí, o jovem nerd. Jovem nerd, é o seguinte, o Symbian é da Nokia, tá? Hoje, o Symbian. Me fala do Symbian hoje. Ele continua sendo usado, ele vai ser usado por muito, muito tempo ainda. Mas é legal pra caralho o Symbian? O futuro pra Nokia é o Windows Phone 7, que daqui a pouco vai ser o Windows Phone 8. Então, isso que eu queria dizer. A Nokia fez a parada com a Microsoft. Nokia e Microsoft fizeram um acordo, isso, cada um querendo... É claro, é um benefício mútuo, né? A Nokia querendo um sistema operacional novo, totalmente reformulado, e a Microsoft querendo escala. Porque o Symbian é bom pra caralho. É por isso que a Nokia tá querendo um sistema operacional novo. Se é bom pra caralho, não sei, mas a bateria dura pra caralho. Porque não faz nada! Ah, mas caraca, aí também é uma moleza, puta, né? Que pariu! Olha só, se eu pegar meu iPhone, que a bateria dura pouco, teoricamente. Vamos dizer que eu tenho um iPhone com iOS 5 sem ser atualizado, aquele que dizem que chupa a bateria. Certo. Se eu deixar ele em modo avião... Ah. Ele vai durar, sei lá, uma semana a bateria dele. Sim. É igual a um Symbian. Ele faz exatamente a mesma coisa. Exatamente. Não, não, eu acho o seguinte, o Symbian, ele faz tudo que o, quase tudo que o iPhone faz, só que de maneira feia e complicada. Sim. Mas ele faz tudo. Eu consigo ver GPS nele, usando o E71. Ele vê GPS, vê e-mail, Twitter, Facebook, a foto, que, mas aí é o problema na câmera. Ele faz tudo que eu faço quando uso o meu Android, só que de maneira feia. Não, o problema não é a maneira feia, cara. O Symbian, ele faz tudo, ele só demora, assim, uns 5 minutos a mais por comando, porque... É, tipo assim, como se você jogasse golfe, você pode escolher aquele carrinho elétrico pra te levar pro próximo buraco, ou você pode pegar uma retroescavadeira e ir pro próximo buraco. Só que a retroescavadeira não acaba a gasolina nunca. Nunca, né, cara? Mas ela faz um estrago do cacete até chegar lá, né? Nokia Mapas é legal. E aí, é de graça. Tem outro que é legal que é de graça. Vamos lá, diga então qual que é. Google Maps. Mas tem que ter conexão de dados, Nokia Mapas agora não. Agora eles começaram a cobrar para alguns sites, né? Mas aí também não tem nada a ver com mobilidade. Ah, Nokia Mapas não precisa ter conexão. Não. Mas ele tem o mesmo número de cadastro de serviços, etc, que o Google? Ele é integrado com terceiros, né? Ah, então interessante. Olha aí, a Bia disse uma coisa... Peraí, mas ele precisa ser atualizado. É. Mas você atualiza em casa, não quando você estiver na rua procurando 3G e não achando, entendeu? Ó, o melhor aplicativo para twittar que eu conheço é do Symbian, que é o Gravity. Ele é o melhor de todos. Por quê? É verdade. Meu, ele é rápido, ele tem uma busca muito boa. A usabilidade dele, por não ser touch, parece que é tosca, mas é muito rápido. E como é que é o teclado? É o teclado QWERTY normal, né? E aquele que abre do lado, clique? Não, aquele é JJJKKK. Não, não é nos números. 2233458872212166668883. É aquele tecladinho de BlackBerry, né? Sei, sei. Então, eu acho ele bem mais fácil pra ver e-mail e tal. Agora, por exemplo, se eu quero, sei lá, usar ele como entretenimento, aí não rola. E o melhor mesmo é o Android entre os dois. Então eu sempre fico cambiando. Então se eu vou sair pro trabalho, eu sei que vou ficar 5 horas fora, eu prefiro levar os dois ou só levar o Nokia. Agora se eu vou, pra sair com os amigos, cinema, que existe uma chance de eu, sei lá, consultar qual filme que eu vou assistir agora. Aí eu levo o Symbian. Eu fico trocando, né? E eu faço as duas coisas e levo sempre o iPhone. Olha que coisa. O problema é a bateria, né? Mas aí eu compro a bateria reserva e resolvi o meu problema. Ah. Pô. Cara, eu sou aquela pessoa que, com a Bia, eu devo usar um telefone diferente toda semana, né? Então, cada semana eu tô com um. É difícil falar de um. No momento, eu tô com o HTC Ultimate, né? Que é o Windows Phone 7.5. E tô com o LG 3D, que tem uma tela 3D que é bem interessante, assim, quando você tá numa festa pra mostrar pros amigos e tal. Mas é que é uma coisa que... Ah, é show-off. É só show-off, Nikeli. Sabe o que isso me lembra? Quando show você off. Tinha seu iPhone 1 e ficava esfregando dentro da tela e mostrando aquela bolinha que cai no buraco. Eu nunca fiz isso. Ficava lá, só, sabe? É. Inclinando o iPhone, a bolinha caindo no buraco, todo mundo, caraca, que foda! O que você tá falando, não, cara? Caraca, Blog Camp do Rio de Janeiro há 1 milhão de anos atrás, eu lembro disso. Olha só. Tempo do N95? Essa época, né? Cara, não, eu sou fã da Nokia, cara. Eu fiquei feliz quando eles se juntaram com a Microsoft, porque realmente insistir no Symbian, cara, com todo respeito ao Symbian, que teve seu papel e vai ter ainda um mercado pra ele, tudo bem, mas, pô, tinha que ter um sistema de verdade ali, que fosse um Android. Peraí, eu perguntar um negócio pra vocês. Os aparelhos da Nokia já estão operando com Windows? Não só da Nokia, mas também tem HTC. Não, sim, mas depois do acordo... Várias outras empresas que estavam fabricando. A Nokia tinha anunciado o acordo e agora eles lançaram, né? Anunciaram e vão lançar o... Já lançaram, Bia? Já lançaram, a família Lumia. Família Lumia, Lumia 800, Lumia 710, que são realmente aparelhos muito legais, assim. O hardware da Nokia é impecável, né? E tem um preço bem acessível. Eles não são ainda o topo de linha da Nokia com Windows Phone. São... Creio eu que sejam aparelhos intermediários, né? Eu não sou um N95 do momento. Mas ao mesmo tempo eles apostam em um N9, né? Que não é nem sim, né? Um Windows Phone, é um outro sistema operacional que ninguém sabe pra onde vai. Mas eles insistem em deixar bem claro que vão investir nesse sistema. Na verdade, tem vários subsistemas. Nós falamos dos 5 principais, mas tem vários outros surgindo e ninguém sabe se vão vingar mesmo ou não. Mas, Bia, você acha que com a Nokia perseguindo a Windows, o Symbian vai ficar cada vez mais pra trás e vai morrer eventualmente? A Nokia jura que não. Tanto que eles já têm a última versão é o Bell, já estão preparando um outro pra ano que vem uma versão nova. Que, aliás, achei engraçado. O Symbian Bell tem até aquela cortininha do Android que você puxa pra baixo. É, todo mundo tá usando essa cortininha, tá no iOS, tá? Os operacionais estão ficando com a mesma cara, isso tá ficando muito chato. Chato, também acho. Que nem blog de tecnologia, tudo igual, cara. Tudo igual, você leu um, você leu todos, entendeu? Mas o Windows Phone, assim, todos os aparelhos hoje em dia, eles têm cara de iOS, né? O Windows Phone não, ele é completamente diferente. É isso que eu acho o grande mérito da plataforma, como eu tava começando a falar quando alguém me cortou lá no começo. Fala aí. Cara, o Windows Phone não é inspirado no iOS, cara. Como o Android, tá, o Android começou antes do iOS, mas ele é claramente inspirado no iOS. E o Windows Phone 7, ele vai pra um outro caminho, cara. Muito bom. É o negócio dos quadradinhos, dos Live Tiles, que são quadrados que você joga na home, eles interagem, eles vão mostrando que, tipo, se tem update no teu Facebook e tal. Outro dia falaram, o Windows Phone vai matar o Android, o iOS. Não vai matar mesmo. Mas não, pode não ser vai. Que pegue uma fatia do mercado. Porque as coisas aqui não é esse. Todo mundo procurando o iKiller. Não interessa isso. É isso não que me incomoda também. Matar. Por que, que tem que um tem que sempre matar o outro? Porque o ser humano será é assim. Será que não tem espaço pra todos? O ser humano é assim. Desde sempre. Não consegue pensar dessa maneira cartesiana, né, cara? É, ou o Corinthians vence ou todos os times explodem, sabe? É assim. É isso aí, concordo. Se o Corinthians fosse um sistema operacional, qual que ele seria? Não tem nenhum sistema operacional que é beneficiado pela seria CBF. Seria um Nokia tijolo, né? Mas, cara, eu achei interessante a parceria da Nokia com a Microsoft, porque dá uma esperança para as duas empresas. Pode ser que as duas, né, morramzinhas abraçadas, mas... Só vai depender deles, né? Essa que é a verdade, porque o Windows Phone tá ótimo. Tá um sistema operacional muito bom. A Nokia faz um hardware muito bom. Exato. Então, só fazer uma burrada muito grande para não dar certo, né? Esse era o meu ponto naquele programa Nerdcast 85, foi isso? Nerdcast 85. Nossa. 1º de novembro de 2007. Nossa! Recém-lançado o iPhone. É, esse era o meu ponto pro Nokia. Era um aparelho robusto, né, cara? Era um Autobot. E o hardware da Nokia continua assim. É, a câmera da Nokia sempre foi fodona, né? A bateria nuclear da Nokia, né? Era boa mesmo. Eu pego o aparelho pra testar, se eu derrubo no chão e a Nokia... Tem nada, deixa aí. Agora os outros, meu Deus do céu, se for um iPhone e cai no chão, você já dá aquele arrepio na espinha, né? Porque o bicho é todo de vidro na frente, atrás, tem aquela antena maldita dos lados. Mas olha, o meu iPhone já caiu no chão várias vezes e tá bala. Porque tu usa a bateria. E não, a bateria não, mas já protege. Caiu sem bateria também, rapaz. Tá daquele assim, puta, quando eu pegar, a tela vai estar... toda rachada. Caiu de cara no chão? Já caiu de cara no chão. Maluco. Já caiu de quino, de cara, de tudo, cara. Aí eu fui de cara, fudeu, é agora. Aí eu olhei e tava lisinha. Tá foda. Funcionou. Óbvio que tem gente que deu azar e numa primeira queda ela já fode tudo, né? Pão de pobre, né? Que cai com a manteiga virada pra baixo. É, a Lady Murphy, né? Que horror, cara. Você tá pagando em 12 parcelas. É, a primeira queda. Se teu iPhone é parcelado, amigo. Você tá pagando o celular em 12 parcelas, cara. A possibilidade de alguém te roubar ou de quebrar o vidro é imensa. É, compra o Xing Ling. Compra o iPhone, né? iPhone. Aliás, vocês falaram de 5, deve ser esse o mais usado aqui no Brasil, né? iPhone. O quê? iPhone. O iPhone. O iPhone? Deve ser mesmo. O MP18, com aquela antena de 3 metros de comprimento. Cara, eu outro dia tava numa vidraçaria que era comandada por barangas. Eu nunca vi um lugar assim na minha vida. Que? Ah, não, nem pede pra explicar, cara. E aí o site da mulher tava aberto num software de e-mail que eu não consegui reconhecer. E lá tava escrito MP35. Puta que pariu, cara! Três chips, cara. Nossa. Você pode ter um chip de cada operadora, né? Já tem quatro, ela tá defasada. Caraca, cara, eu achei absurdo três chips. Você coloca na orelha, seu cérebro derrete, né? Que precisa de três chips, cara? O jardineiro do meu condomínio aqui tem um de quatro chips. Caraca, não, eu acho faz que... Faz de tudo, inclusive faz torrada. Você põe o pão em cima do telefone. Ah, é, com certeza. A torrada ele é o que ele mais faz, cara. Ele tem o taser também dentro, cara. Se der mole, ele te eletrocuta. É, um aparelho com quatro chips, os chips eles funcionam simultâneos? Não, cara, tu bota um chip de cada operadora, que aí tu liga de graça pra todo mundo, entendeu? Não, exato, mas a minha pergunta é... Assim, a logística disso é absurda, né? Seria foda se existisse um telefone, um smartphone, no caso, que você pudesse botar os quatro chips e ele automaticamente escolhesse o chip, né? O Samsung que eu ouvi, você consegue receber todos ao mesmo tempo, de todos os chips. Só que é o mínimo, você consegue, né? Isso é o mínimo. Só que você não consegue fazer transferência de chamada. Então, por exemplo, se alguém da Vivo me liga, eu só consigo transferir uma outra chamada se alguém da Vivo ligar. Não, calma, peraí, rapidão. Eu tenho quatro chips, de todos, um chip de cada operadora. Isso. Quatro chips pré-pagos, que eu não pago mensalidade. Só que esses chips pré-pagos, teoricamente, eles podem ligar de graça para a mesma operadora, certo? É. Sim. Então, teoricamente, eu tenho um celular que eu não pago nada e eu ligo de graça para qualquer operadora, certo? É, não é bem assim, mas é assim. Tá. Vamos dizer que eu vou ligar pro Nick Ellis e o Nick Ellis é TIM, eu sou Claro. Aí eu tenho que lembrar que o Nick Ellis é TIM e selecionar o chip da TIM pra ligar pro Nick Ellis? Isso. Os aplicativos normalmente eles têm já a marcação de qual chip que você vai usar. Porque dá muito trabalho, maluco. É porque você tem que escrever Nick Ellis, TIM, é. Nick Ellis, Vivo, Johnny Ken, Claro. Esse tipo de coisa, entendeu? Cara. Pra você lembrar. Por isso que tem e-mail que às vezes você recebe, tá lá, telefone TIM, telefone Vivo, telefone não sei o que lá. Não, não é por isso que tem. Bia Kunze AAO. Olha, o... ainda existe? Ainda existe a AAO? Faliu recentemente. O que é a AAO? A outra operadora de celular. Caraca, eu não sei disso não. Que? A AAO. É, nunca ouviu falar. Era pirata? Era rebelde? Tava fora do mercado? Não, só devia ter em São Paulo. Acho que foi só em São Paulo. Mas faliu, ninguém comprou. Nunca consegui fazer uma ligação com aquele chip. Mas com o nome desse que o cara queria, né, cara? A AAO? Foi, Vivo, Claro, TIM, eu entendo. Agora, porra, a AAO é sacanagem. Caraca. Eu devia ter mudado o nome para operadora Corinthians. O cara ia ficar milionário. Então, o operador é Timão e O, né, cara? Diferente do resto do mundo, né? É engraçado que lá fora só se fala em iPhone e Android, mas por aqui é uma porcentagem ainda muito pequena de usuários. É que a gente sempre imagina, quando pensa em usuários de celular, a gente sempre imagina a pessoa como a gente, né? Ah, vou instalar vários gadgets, widgets e outras coisas. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, eles só querem um telefone pra falar, ver e-mail e alguma outra quinquilharia. SMS. Senhora Jovem Nerd. Depois do iPhone 4, eu dei o meu iPhone 3G pra senhora Jovem Nerd. É o Sucatão. Sucatão? Nunca usou um aplicativo. Ela usa os jogos. Vai dizer que Os jogos ela usa. Eu dei o meu pra portuguesa também. Ó o sucatão também. É, o sucatão, total. Isso é muito bom, essa reciclagem de gadgets. Eu tô salvando o planeta. Ela usa só telefone e paciência. Ela ainda usa o paciente. Dá um Windows 98 pra ela, pô. Foda, né, cara? Não, outro dia a senhora Jovem Nerd descobriu uma segunda função. Ela leva pra escutar Nerdcast na academia, né? Ela falou assim, então, tem que botar os Nerdcasts mais novos, né? Porque ela não atualiza, não pluga aquele não faz a sincronia com iTunes desde que eu dei há mais de um ano pra ela, parada. Sei lá, tem um ano. Então tá com os Nerdcasts de 2010 lá, que nunca mais fez sincronia. Então, você tem que fazer o seguinte, instala no smartphone dela um aplicativo chamado Podcaster. Ele atualiza sozinho, ainda quando sai episódio novo, ele avisa por push pra você sair um Nerdcast novo. Que excelente dica! Excelente. Podcaster? Podcaster. Qual foi aquela atualização quando você fazia pro iPhone 3G, que foi a primeira atualização que teve depois do iPhone 4? Era o iOS 4. Ela tá com o iOS 3. Não, mas o da portuguesa também. Eu não botei o 4 pra ela. Não botou, né? É que vai fuder o aparelho todo. Fuder o aparelho, exato. Ainda mais pro uso dela. Pra quê, né? Se eu pudesse, eu dava downgrade, cara. Voltar pro iOS 1. Esquece. Dá uma N95 pra ela, cara. Esse é que eu chamo de downgrade. O meu Android até hoje não atualizei. É um porre isso aí. Cara, eu tento atualizar e não consigo. Você e bilhões de outros usuários de Android, né? Que ficam presos nas versões. Isso é uma coisa muito escrota do Android, eu acho. Por quê? Sabe? Como assim? É a fragmentação da plataforma. Você tem milhares de aparelhos de todos os tipos e várias versões diferentes rodando e alguns aparelhos que fazem umas coisas. É, porque você não tem um sistema operacional único do Android, certo? Não, você tem um sistema operacional único, só que eles vão lançando as novas versões e elas têm pré-requisitos. É, você... e tem questão de licença também, tá? Depende como que a fabricante licencia o sistema junto ao Google. E, além disso, a operadora tem que estar de acordo com a fabricante para fornecer também a atualização para os clientes dela. Então, você tá na mão do Google, da fabricante e da operadora. Ou seja, foda. Você tá... fudido, né, cara? Pra, triplamente, né? Fudido. Isso é que a gente tem que respeitar na Apple. Você gosta ou não, os caras bateram o pé e tem que ser do meu jeito. Porque se você for ser beat de alguém, seja só de uma pessoa, né, cara? Mas ser beat de 3, 4 pessoas, você nem sabe que tá envolvido, tá te explorando aí, foda. No caso do Android, tá beat de 1000 pessoas. É vergonhoso isso, porque você tem 1000 recursos maneiríssimos no Ice Cream Sandwich, por exemplo, que é a última versão que vai sair do Android. Qual é o nome? Ice Cream Sandwich. Sanduíche de sorvete. É. E você tem outras, né, coisas nojentas rodando, uns doces que estão podres já e rodando no mercado, entendeu? As versões são os nomes são de doces? As versões do Android são nomes de doces. Ah, é? Qual é? Tipo? Hard Candy. Froyo, é. Gingerbread. Honeycomb, né, que é o do Android, do tablet. Eu acho isso caído, sério. Uma coisa que eu odeio no Brasil é o nome das ruas. E eu acho foda nos Estados Unidos as ruas chamarem 1, 2, 3, 4, 5. Mas não é todo lugar, só Nova York que é assim, mas, cara. Mas os Estados Unidos se resume em Nova York. Lugar. Cara, tu não pode criticar o Google por isso, que a Apple faz a mesma coisa com o sistema operacional, né, que tem o S10, Tiger, Snow Leopard. Nome de gatinho é bonitinho, agora nome de doce não pode. E o Symbian com nome de mulher, Annabelle. Mas isso é comum no mundo da tecnologia. Lá na empresa onde eu trabalhava, os servidores todos tinham nome de bicho também. Baleia, tigre. Inclusive, baleia era o que dá mais problema. Eu odiava baleia, cara. O cara que botou o nome de baleia era um visionário foda. O cara que botou baleia, realmente. Não existia o termo balear ainda. Todo mundo acha que touchscreen todos deveriam ser assim, porque a tendência é essa e tal. Tem gente que não enxerga direito, tem gente que não tem coordenação motora. E aí, esse pessoal fica sem usar nada? Olha só, eu conheço meu amigo Lucas Radaelli, ele é cego. Ele não enxerga nada. Total, 100%, ele é deficiente visual e ele usa o iPhone melhor do que a gente, cara. Inclusive, ele digita aquela porra com a rapidez inacreditável, cara. Segundo o Lucas, é o melhor aparelho em termos de acessibilidade. Em compensação, eu já dei uma consultoria pra um diretor de uma empresa, que ele fala, não consigo usar essa porcaria desse iPhone, né? Eu fui lá, a mão do cara é uma raquete, o dedo dele, ele ia digitar, ele digitava três letras ao mesmo tempo, ele não conseguia escrever. É, tá certo, você deu um Symbian pra ele. Não. Ela deu o HTC Ultimate, tem uma tela de 4.7, tá legal. Ela deu um tablet pra ele. Deu um iPad pra ele. Então, pior que foi, Johnny. No fim das contas, eu recomendei um celular comum pra ele e um tablet. Olha só. Meu amigo Bruno Alves, ele usou um tempão um Galaxy Tab como celular, cara. Caraca. Ele tem uma mão tão grande que parecia que ele tava com um iPhone normal, sacou? Mas o Galaxy ele funciona... Você pode botar o chip? Ele tem rede e você pode usar com fonezinho Bluetooth, né? Ah, caraca. Que era como ele usava, tô brincando, obviamente. Ninguém ia tirar um tablet da mochila, ele falou... É um recurso legal do tablet, né, cara? É, na verdade, os tablets atuais, eles não vão vir com esse recurso, até onde eu sei, porque quando você coloca o serviço de voz no tablet, aí você não entra naquela lei do bem, que o governo vai tirar um monte de imposto, porque daí eles classificam o aparelho como celular, não como tablet. Então os tablets novos fabricados aqui no Brasil não vão ter mais esse recurso de você usar ele como celular. Peraí, se você classificar como celular e não como tablet, você muda o quê? A tributação da parada? Isso aí tira todos aqueles benefícios da lei do bem. Que lei do bem? Nomezinho. É, pezinho. O governo, pra baixar o preço dos tablets, eles falaram, ó, tem que ser produto nacional com não sei quantos por cento de peças feitas no Brasil, fabricado no Brasil, e um dos itens é que ele não pode funcionar como celular. Tem gente aí com interesse nessa lei, porque não, pode. Mas eu entendi isso, porque senão daqui a pouco os caras estão falando assim, ah, não, isso aqui não é celular não, é claro. É, o menor tablet do mundo, exatamente. Exato. Aí fodeu, né? Exato. Brasil é, né, cara? A lei tem que proteger também, né, pra que não aconteça a putaria que certamente aconteceria. E os netbooks, hein? Ainda são bastante vendidos aqui no Brasil por causa do preço. Eu vivo numa bolha, cara, pra mim... Lá fora os netbooks estão muito mal mesmo. Pra mim, o netbook já não existe, só tem iPhone, não. Eu vivo numa bolha. Lá fora é outra realidade. Tá substituindo muito bem, com vantagem, é muito mais portátil, muito mais simples de usar, mas justamente porque os tablets aqui no Brasil acabaram de entrar na lei do bem, e agora os que estão sendo produzidos de agora em diante vão entrar nessa lei, então... Tablets ainda são muito caros, então o pessoal prefere comprar um netbook, tem um custo, né? Ele pode sair usando e tal. E pra escola, cara? Eu tenho o smartphone, eu tenho o tablet, eu tenho o netbook e o notebook desktop. Porra, faz um vale aí, Johnny King. Tem coisas que eu só uso no netbook. Por exemplo, eu tenho que sair daqui e vou editar um post, sei lá, tô no shopping e vou editar um post enquanto tô esperando alguma coisa. Tu vai escrever post no shopping, cara? Não, quando eu sempre levo, o netbook comigo. Pra onde eu vou, eu levo ele. Caiu o servidor. Eu não vou tentar arrumar ele usando o smartphone. Eu prefiro sacar ele, o netbook, e usar o teclado, o prompt de comando, tudo. Uma vez que eu tava com o MacBook sem bateria, tinha esquecido a tomada no escritório. Aí tinha que comprar passagem de avião. Aí eu, porra, vou comprar com o iPad. Quem disse que eu conseguia? Eu fui comprar passagem na TAM. Na TAM você tem que digitar o nome da porra da cidade, e aí aparece um Dropbox com o que você tá digitando, você escolhe o nome da cidade que tá no sistema deles, né? Essa porra não funcionava no iPad. Então eu não conseguia digitar lá São Paulo, Congonhas. Digitava tudo, tudo, e ele não aceitava. E eu não consegui comprar no iPad. Site de companhia aérea, nem Mac Linux funciona direito, né? Entendeu? Então ainda tem algumas coisas que o bom e velho computador é que... Ah, eu discordo. Eu, pra mim, um iPad ou um iPhone é o suficiente. Tá, mas tu não ia conseguir comprar essa porra dessa passagem. Não, mas olha só, sempre que eu tenho algum problema que eu não consigo executar com o iPad, eu mando um iMessage pro Jovem Nerd. Ó, o tablet, pra mim, ele só serve pra uma coisa, jogar Angry Birds. Ah, pelo amor de Deus. E serve também pra assistir TV, porque eu tenho TV, então ele serve pra jogar Angry Birds e ver TV. Se eu tô na cama, eu uso o smartphone. Se eu tô fora, eu uso o tablet. Se eu tô trabalhando, eu uso o computador. Tablet é um instrumento de trabalho de barriga. Não, o tablet tem um papel importante agora na educação, né? A molecada, hoje tudo vai com celular e smartphone pra aula. E eles não aguentam mais ver o professor escrevendo com giz no quadro e lendo o livro pra todo mundo. A grande verdade é essa. Os professores, boa parte deles, estão no século passado. Agora, quando traz um dispositivo eletrônico pra sala de aula, como um tablet, por exemplo, isso é uma ferramenta motivadora, porque tá faltando motivação hoje nas escolas, né? Ainda não se soube juntar bem o analógico com o digital. O tablet meio que acaba congruindo e envolve um pouco de tudo. Você passa a ler livros, passa a usar material didático como se fosse um livro mesmo, um livro digital. É muito simples de você abrir qualquer página, de você inserir dados, de fazer leitura, de compartilhar, principalmente. Só faltava motivação 20 anos atrás, imagine hoje, né, cara? Pô, imagina! A questão da motivação é de trazer o mundo digital pra dentro da sala de aula, que é a realidade das crianças hoje, é o mundo digital, já nasceram nele. Seus filhos têm tablet e netbook, os dois? Eles vão ter, com certeza, mas eles têm acesso ilimitado ao meu iPad. Eles disputam comigo o meu iPad, que, na verdade, se você parar pra pensar, é o meu gadget favorito, é o meu aparelho, assim, de preferência. Pra consumir conteúdo, cara, não existe nada melhor do que um tablet, né? Filha do Yabu também disputa o iPad com ele. Exatamente. E pode usar de qualquer maneira. Na última vez que a gente foi lá, ela tava batendo com uma escova de cabelo no iPad. E o Yabu, na boa, tá achando, cara, ele tá muito zen, cara. Ele tava medicado, cara. Ele tava medicado. Eu tava maluco, ele, cara. Tava com uma calma. Cada porrada, meu irmão. Sabe, o bebê, quando descobre um negócio, faz repetidamente. Pá, pá, pá, pá, pá. Uma amiga minha tem um iPad e a sobrinha dela, de 3 anos, vivia falando. O iPad dela sumia e ia brincar, né? Até que ela resolveu ir pro Paraguai comprar um xing-ling qualquer só pra ela se livrar e ficar com o iPad dela sem a sobrinha pegar. A ela iPad. Não quis, ela falou, não quero esse lixo, essa porcaria. Eu fico com você, com você. Não quero essa porcaria, me dá o iPad, fica você com esse, pronto. Pô, tem aquele comercial que é maravilhoso, aquele comercial não, um vídeo que é maravilhoso, que é uma criança mexendo, né, no, na revista, e ela tenta fazer aquele movimento do pinch, né, da pinça pra fazer o zoom. Uhum. A revista tá com defeito, cara, não tá fazendo zoom, o que é isso? É foda, né, cara? É outra experiência, né, cara? É bem diferente, né, do que você pegar e... Os pediatras estão desrecomendando fortemente o uso de qualquer dispositivo com tela para bebês, né? Para criança abaixo de 2 anos. Ah, é? Por quê? É uma fase que elas estão aprendendo a socializar ainda. Então, dizem que crianças que têm contato muito precoce com o celular, tablet, seja o que for, qualquer dispositivo com tela, elas passam a ter problema de socialização no futuro. Caraca! Porque fica absorvido naquele mundinho? É muito maravilhoso, é isso, para criança? Até os 2 anos, a criança ela tem que estabelecer laços e relações com pessoas, não com telas. Caraca! Eu conheço gente que com 20 e poucos anos fica absorvido. Você já percebeu? Isso acontece direto. O nego sai, vamos tomar um chope, vamos jantar, não sei o que lá, e aí tem aquele momento que todo mundo vai pro seu mundo particular, telefone. É, né? Quando o assunto acaba. E aí fica todo mundo que nem uns retardados, esfregando o dedo na tela. É, o cara olha lá no Google, daqui a pouco ele volta cheio de assunto. Então, eu mesmo. Volta cheio de assunto, é foda. Caraca, você não viu? Não sei o que lá. E isso acontece, olha só. A gente tá num lugar, num restaurante e tal, num bar, conversando. Aí, se o assunto parar por 5 segundos, faz essa contagem. Alguém vai pegar o smartphone. E depois que o primeiro pega, aí todo mundo pega. Aí todo mundo pega. Aí fica ridículo, cara. Eu evito, quando eu tô, sei lá, com o Azaghal na sala de espera do aeroporto, sei lá, esperando um voo. Eu evito usar o meu iPhone quando ele está usando. Por quê? Parece um espelho, né? São 2 gotos de barba com a mesma posição olhando o telefone. É muito ridículo, cara. Um dia eu saí com uma amiga minha e ela tem esse mesmo hábito. E eu vi como é chato você sem fazer nada e a pessoa do lado fica tweetando, mandando e-mail, vendo Facebook. É muito chato. Pô, de repente ela tá fazendo um tag em você, cara. Tu nem sabe. Abre o Foursquare aí, pô. Olha só, por exemplo, eu acho que as pessoas devem evitar sentar na mesa de restaurante e botar o celular em cima da mesa. Eu boto em cima da mesa mesmo, cara. Qual é o problema? Eu boto em cima da mesa, porque o iPhone, pra começar, é meu relógio. O Seinfeld fez até uma piada disso, ele falou assim, olha, quando a pessoa chega e bota o celular em cima da mesa no restaurante, ele tá dizendo o seguinte pra você, eu estou colocando o celular aqui só pra te mostrar que eu tenho opções. No meu caso não é isso, cara. Mas olha só, o celular em cima da mesa de um restaurante é um alvo facílimo pra um copo virado, qualquer merda cair em cima dele, por quê? Mas o Jovem Nerd é sempre com esse pensamento de segurança máxima. Mas porra, cara, para pra pensar. Caraca, tu tem que viver a vida, cara. Se isso acontecer vai ser uma história maneira pra você contar pra alguém, botar qualquer um copo de Coca-Cola. Olha só, eu já derrubei Coca-Cola em cima do meu iPhone e ele funciona perfeitamente. Por quê? Ele tava onde? Na mesa do restaurante. Nem tava do lado do teclado do computador. Vai almoçar com um celular de uma tela de 4.7 polegadas num bolso e de 4.3 no outro. Eu duvido que tu não tire essa porra do teu bolso na hora de sentar. Porra, porque ele tá andando cheio de celular no bolso? Cara. Coloca na pochete, pronto. O iPhone, o celular, o smartphone, não sei. No meu caso, é o iPhone. É como se eu tivesse a Chloe dentro do meu bolso, sabe? Chloe do Jack Bauer. Exato, cara. E eu posso perguntar qualquer coisa que ela vai me responder. Você já viu o Jack Bauer sem a Chloe? Ele se fudeu muito. Ele tava na África, ele tomou no c***, cara. Tomou no c*** bonito quando ele tava sem a Chloe. Pra mim, cara, tá sem o celular é isso, sabe? Porra, acabaram minhas opções. Se eu tiver perdido, eu não tenho mapa. Se eu precisar de um telefone, uma informação. Se eu precisar saber o nome de algum artista que o pessoal tá discutindo com a idade, eu não vou saber. Não é que eu não saia de casa sem um celular, né? O celular não sai de casa sem o Nick Ellis, né? Eu não saio de casa sem 2 celulares, pelo menos. Porque pô, se acaba a bateria, o que eu vou fazer, cara? Tô sempre com 2, 3, você sai 4, com 2 celulares de casa sempre? Sempre, mas na mochila tem mais uns 2 ou 3, assim. Aí, ainda bem que você já tem 2 filhos, né, cara? Você deve estar completamente estéril. Boys. Marco Gomes respondeu isso. Não sei se foi uma entrevista, não sei onde foi. Tô citando o Marco Gomes pra caralho nesse programa, né, cara? Porra. Mas ele respondeu uma entrevista, se eu não me engano. O cara perguntou, quantas horas você fica na internet por dia, né? Sim. E ele falou, 24 horas, cara. Não tem mais isso, né? Você não fica, ah, hoje eu fiquei 7 horas em frente ao computador. Não, você tá o tempo inteiro, cara. Se você tiver algum dispositivo, smartphone, tablet, netbook, que seja, você tá na internet a qualquer momento. Não tem aquele período específico, né, cara? Então, mas não é você que tem que ficar 24 horas por dia na internet. Se o seu aparelho tem um sistema de verificação automática de e-mail, de mensagem, eu só vou querer ver quando eu pegar ele na mão duas, três vezes. É, não, mas ele quer dizer que você tá conectada, entendeu? Não, mas tem gente que tá o tempo todo, apita alguma coisa, chegou alguma coisa, o cara já tá desesperado, já tem que ir lá ver. É, eu sou assim. Eu tenho carência tecnológica, se não apita durante 15 minutos, eu, caralho, que porra é essa? Aí eu vou lá ver se o push tá configurado. É um negócio, eu não tenho obrigação de responder uma pessoa na hora que ela mandar pra mim. Ah, não, não é questão de obrigação de responder, é só saber o que disseram. Vocês acham de telefone Dick Tracy? Vocês acham que vai pegar um dia, que não vai pegar nunca? O que, que é telefone Dick Tracy? Não, no relógio. É um smartphone de pulso, tipo. Ah, não, isso não vai funcionar, né, cara? Quantas pessoas você vê usando um fone Bluetooth? É, não, Bluetooth não pegou. Eu até tinha vontade de usar. Eu tenho um fone Bluetooth da Logitech, inclusive. Mas eu não uso, sabe por quê? Porque você olha na rua... Tá parecendo um Porg, né, cara? Antes fosse! Mas a maioria, quando você olha na rua e você vê, a maioria das pessoas que usam Bluetooth tá com o celular na cintura, né, cara? Aí vai contra o propósito da coisa. Então você, na verdade, em vez de parecer um cara descolado, cool, até hipster, não, você parece um idiota, cara. É idiota, porque a ideia do Bluetooth é pra você deixar o celular na mochila, né? E quem usa celular na cintura, e às vezes usa mais de um, porra. Caraca, esse deve ser desprezado, né, cara? E o cara deve se achar o quê? Um agente secreto, né, cara? Ó, vou dizer, vou confessar uma coisa. Tem uma foto minha que tava numa formatura e tava com o celular na cintura. Eu tive que photoshopar e tirar o celular da cintura. Olha, só que é o rei do Photoshop. Eu tive que photoshopar, porque vergonha maior não dá. Relógio de relógio telefone, né? Essas porra, não vai pegar nunca, cara. Não vai. Aconteceu ao contrário. As pessoas não estão usando mais relógio. Elas querem ver que horas são, elas puxam o celular e olham. Fora que os celulares Dick Tracy são tão grandes que parece que o cara é um changer, mano, né? Ele vai pegar o celular e falar, hora de morfar! Eu acho que esse telefone, ou esse celular, smartphone, que seja Dick Tracy, só vai funcionar quando ele tiver a holografia, que você tenha uma tela razoável, e porra, você possa implantar algum chip de alto-falante no seu ouvido. Eu sou bem menos exigente que vocês. Pra mim, meu grande sonho é ter um celular que pegue numa garagem. Eu sou bem humilde. Não, cara, acho que você pode reduzir sua frase pra meu grande sonho é ter um celular que pegue. É engraçado, porque em casa meu celular não pega, mas no presídio ele pega. Quando foi a última vez que você foi no presídio, cara? Você foi fazer no presídio, cara. Não, não, eu tô chutando, mas eu imagino que aqui... Aqui eu tinha status amigos corintianos lá. Que horror, velho. Por que você não troca de operador, então, cara? Porque as outras são piores ainda, é. É tudo uma merda, as outras não pegam na rua, que é onde você precisa falar mesmo no celular. É verdade, né, cara? Sabe outra parada móvel que eu acho que não pegou e nunca vai pegar? TV portátil. Ah, eu assisto. Não. É porque você não anda de ônibus, jovem. Não, cara, eu acho que... Eu já usei o Galaxy Tab como TV muitas vezes. Mas não... No o trânsito. Que eu acho triste é você ter que ver TV aberta, né, na rua, né, cara? Mas vai fazer o quê, né, cara? O penúltimo capítulo de O Astro assistindo no seu parque. Caraca, cara. Meu Deus. Puta que... Tu tá maluco, presta cara. Presta atenção. Sabe o que me dá raiva de TV em celular? Estádio de futebol. Quando a câmera pega o cara assistindo a TV, ao invés de ele mandar um tchau pra câmera, ele chama todos os amigos pra olhar a TV, ele na TV, assim. É, fica todo mundo comemorando, olhando pro lado, assim. Quando chegou a TV digital, sinal aberto a TV digital, todas aquelas propagandas do futuro mostravam as pessoas no metrô, no ônibus, vendo TV. Isso acontece ou acontecerá, vocês acham? Na Copa do Mundo, eu acho que isso vai pegar muito bem, assim. Em certos eventos, é interessante, por exemplo, futebol. Ainda mais aqui no Brasil, que não tem telão, não tem porra nenhuma. Você levar uma TV de bolsa é maneiro, porque você pode ver o replay daquele gol que você perdeu, né? Porque você tava olhando pro lado. É maneiro, pois é. Como assim que tava olhando pro lado? Ah, sei lá, você tá no estádio de futebol e virou pra pedir o polvilho e gol. O cara que tá no estádio, pô. É. O Jovem Nerd acha que a TV digital não vai pegar porque ele não sai de casa. E realmente não tem como. Ó, tem uma coisa que a Bia é fanática... e acho que ela pode falar melhor do que a gente. Leitor. Os Z-Readers. Aqueles da Amazon. Tá falando do Kindle, que é aquela tela que não tem luz. É que é tipo o e-paper, é isso? Isso, e-ink, né? E é isso, exatamente. Por que que ele é bom, na sua opinião? Porque é o que dá a melhor experiência de leitura, como se fosse um livro. Começa que eu nunca tô lendo um livro só de cada vez, eu sempre tô lendo 3 ou 4. Por não ter luz, não cansa a visão. Então é como se reproduzisse um papel, um livro de papel mesmo. A vantagem é que eu deixo ele sempre na bolsa comigo, ele é pequenininho. Se eu tô no médico, tô em algum lugar que eu vou ficar com o tempo ocioso, eu tô sempre lendo alguma coisa. No ano de 2010, eu li 68 livros. No Caraca! Tempo. Parabéns! E a bateria é Highlander, né? Nossa, dura 1, 2 semanas, dependendo do quanto eu estiver lendo, né? Mas vem cá, mas você não poderia estar com o iPad na bolsa e puxar ele pra ler um livro? De ler no iPad não é a mesma coisa, cansa o olho, né? Cansa demais, a tua vista fica cansada. Aliás, até os médicos não recomendam, né? Eu, depois das 6 da tarde, tudo que tem tela, que tem luz, eu desligo. Depois das 6 da tarde? É. É porque senão vira Gremlin, cara. Você já trabalha o dia inteiro na frente de uma tela. E agora eu vou ler um pouquinho, aí liga outra tela. Não, agora o melhor de tudo do Kindle é porque é monotarefa. Não tem Twitter, não tem Facebook, não tem e-mail, ninguém te enche o saco. Eu adoro dispositivo monotarefa. Isso é sério, porque o Jeff Bezos, por exemplo, da Amazon, ele falou, cara, que a grande vantagem do Kindle era não ter o Angry Birds. Você tem o livro ali no iPad, você tem uma distração infinita de aplicativos e jogos do teu lado ali. É verdade, é verdade. Não, e às vezes você tá lendo no iPad e aí vem uma mensagem, vem um e-mail. É uma notificação. É, exatamente, uma notificação, aí tu pum, pula fora do livro. Fora que o iPad é bem mais pesado, né? Então, chega mais. Mas aí você é fraquinho, né, Johnny King? Não, mas o Kindle, nem por isso ele deixa de ter ferramenta de interatividade, colaboração. Por exemplo, um livro que você compra, baixa e começa a ler, você pode ver os trechos mais sublinhados por outras pessoas. Caraca. Trechos que outras pessoas compartilharam em redes legal. Sociais. Isso é legal. Mas olha só, eu quero dar outro lado da experiência. Eu tô lendo o livro no iPad, eu coloco o fundo em sépia, porque tem branco e sépia, né? E eu baixo bastante o brilho na hora de ler, assim, no escuro e tal, e eu não canso a minha visão, não. Ficou na boa. Você que pensa, a tua qualidade do sono diminui pra caramba. Isso é um colega meu que é oftalmologista, neurocirurgião, falou, ele disse que se antes de dormir, qualquer dispositivo que excita o cérebro... Eu tô aqui colado na tela do computador. Olha. Não, mas eu vou te falar que o iPad, pra mim, como ferramenta de trabalho, que foi o intuito que eu comprei no foi pra jogar joguinho, nem tem joguinho. Na verdade, tem um joguinho de pirata lá que eu gosto. Mas me ajuda pra caramba. Eu fui editar, né? Fazer edição voluntária do livro do Eduardo e li no iPad, fiz anotação no PDF, sabe? Foi muito prático, cara, assim. Foi tão prático quanto ter o papel na mão, sabe? Não, eu acho que pro leitor eventual, quando você quer ler, sei lá, meia hora por dia, isso é legal. Mas como eu falei, eu às vezes tô lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo e eu leio 3 horas por dia, mais ou menos. É impossível ficar 3 horas por dia com uma tela 20 centímetros do teu nariz. Isso com certeza influencia. Na... Mas se você aumentar a fonte e afastar a tela? O problema é pixel, é luz, entendeu? Uhum. E se você olhar por um espelho? Vamos voltar pro assunto. Ser móvel não é estar 24 horas por dia disponível para as outras pessoas. É você saber quando você quer estar disponível. Sim. Quando o seu chefe te dá um notebook e um celular, é roubada. Porque é sinal pra você trabalhar 24 horas por dia. É, não, com certeza, cara. É foda. Cara, e eu tô dando muita palestra disso em empresa. Você saber se impor, você saber impor limite pra você e pras outras pessoas. Muitas dessas pessoas que se tornam escravas da tecnologia são pessoas que não têm pulso firme e não sabem ser assertivas, não sabem dizer não. Isso é um problema. O Azaghal não sabe dizer não pro Steve Jobs. Que historinha! Aonde que eu não sei dizer não pro Steve Jobs? Eu não tive iPhone 1, porque eu não achei que... Assim, eu achava foda a ideia do aparelho, ele achei bonito pra caralho e tal, mas eu não comprei na época, porque eu não via função, não tinha aplicativo, não tinha quase porra nenhuma naquela época. Eu também não. O pessoal às vezes me sai por aí falando, Bia usa o iPhone, mas falava mal, mordeu a língua. O iPhone 1 era uma merda mesmo. Exato, aí eu comprei o iPhone 3. Foi o primeiro iPhone que eu tive, depois eu comprei o 4. E o iPad, eu não tive iPad 1 também, pelo mesmo motivo. Quando lançou, eu falei, caralho, que foda, mas não dá pra fazer porra nenhuma com ele agora, né? Cara, dá, cara. É que as coisas sempre vai ter uma versão agora você nova. Comprou o iPad 1 e usava a bolinha, só que versão gigante. Ah, Nick. Não, cara, o iPad 1, quando ele saiu, já tinha um monte de jogo maneiro, cara. Não, ele só teima, ele espera um pouquinho. Depois... Não teimo, eu comprei o 2, que é muito mais fino. Eu ganhei um iPad 2 e eu vendi. Tá bom, cara, beleza. Por que que você vendeu? Porque eu tinha um com TV e outro sem TV. Eu ia vender um dos dois, porque não tem por que ter os dois. O que que eu mais uso num tablet? TV. O iPad teria a vantagem que tudo hoje em dia pra tablet é feito pro iPad e talvez pro Android. Então o iPad eu teria essa vantagem de poder consumir todo esse conteúdo que é feito pro iPad. Ó, Johnny, tudo é feito pro iPad. Aí ele é adaptado pro Android. Tem os próprios aplicativos do Google, que são maneiros que não tem pro iOS, né? Não, mas isso eu tenho que concordar. É, tem iPad e tem os outros. O cara já ligou na empresa e falou, ah, comprei um iPad aqui, eu tô com algum problema, você me ajuda e tal. Daí eu faço uma lista de aplicativo, de coisa. Chego lá, o cara não tá com o iPad. Fala, mas é que eu comprei o iPad da Samsung. Caraca! Virou bombril, mano. Uma maior inocência e crente que ele tem um iPad mesmo. Não, eu comprei um iPad, só que não é da Apple, é da Samsung. Ah, até a advogada da Samsung não sabia diferenciar o Galaxy do iPad. A Ruiva, a esposa do Sr. K, ela teve um problema lá de 3G quando ela comprou o iPad, ligou pra operadora dela pra resolver, ela falou assim, olha, eu tô com problema no iPad. Aí a operadora, iPad, qual é a marca, senhora? Né? É foda, cara. Acontece isso. Ela não pode falar mal da atendente, porque ela já tá ciente que tipo de cliente que ela tem. Ah, claro, exato. Meu iPad é da Samsung. Ah, muito bem, senhor. Pois não, qual é o seu problema? Exato, né? A atendente tava à frente do tempo dela. Com esse discurso todo sobre os tablets, acho que a gente convenceu as pessoas que netbook é uma merda, né, cara? Não, cara. Só o Johnny Ken usa essa porra. Eu acho que depende da pessoa. Não, depende. Não... Cara, tudo... o negócio é o seguinte, lá fora os netbooks micaram, tanto que existe uma nova linha que são os Ultrabooks, né, ou Chromebooks, se você preferir, se for com o Chrome OS. Mas os Ultrabooks são computadores mais potentes, mais finos. Eu tenho o Air, gosto bastante, e eu dificilmente ando com o iPad por aí, eu levo mais o MacBook Air mesmo. Eu andaria com os dois, assim, com o MacBook Air de 11 e com o iPad, porque eu acho que na hora que você vai consumir conteúdo, prefiro o iPad. Agora, na hora escrever, por exemplo... Cara, eu não consigo fazer isso. É peso demais na mão. Exatamente, o que eu ia perguntar. Cara, você leva 4 celulares e um chip, você leva um iPad, um MacBook, um notebook, um gerador a óleo... Então, ladrões, se vocês estiverem ouvindo o Nerdcast, o Nick Ellis é um cara moreno. Tem uma fortuna na mochila desse maluco. No início dos tablets do iPad, eles não eram considerados uma ferramenta de produção. Era mais uma ferramenta de... consumo. Entretenimento. Acesso de informação, né? Mais do que produção, né? Mas aí, quer dizer, tem cada vez mais programas, aplicativos de produção sendo lançados pro tablet. E eu acho que é aí que o netbook e esses powerbooks e tal, então eles ganhavam dos tablets. Porque às vezes você queria abrir um Dreamweaver ou, sei lá, um programa de produção na rua, assim, na rua, no hotel, no aeroporto, qualquer coisa, você não podia fazer isso num tablet. Você precisava de um netbookzinho ou qualquer coisa assim. O futuro do tablet é virar um netbook. Eu acredito que o tablet tenha um futuro muito mais promissor do que o netbook. Ah, tal, com certeza. O que vai determinar isso é a velocidade em que os fabricantes de software vão criar aplicativos para esse produto. Então, por exemplo, o Dreamweaver, se tiver um aplicativo... Você vai querer programar HTML no iPad? Ah, não sei. Às vezes tem um maluco, Johnny Ken, quer consertar o servidor dele lá no iPad. Não, mas às vezes eu tenho que alterar um negocinho no Jovem Nerd que precisa de mexer no HTML, eu preciso de um Dreamweaver, maluco. Sabe qual é o problema do tablet? Pra mim são dois. A pessoa fala, ah, você não tem você é ruim de teclar, compra um teclado. Ah, mas não tem mouse. Ah, compra um aplicativo que você usa com o mouse. Eu, ter um tablet com um teclado e um mouse, eu prefiro ter um smartphone. Cara, o tablet não substitui o computador. Não substitui. Sim, não substitui. Pra nós, não substitui. Agora, pra certas pessoas, ele pode substituir. Pra mim, substitui. Eu tô falando. Pra mim, substitui. Vai do uso da pessoa, exatamente. Outro problema pra mim é que o tablet não tem Windows. E eu preciso do Windows pra fazer certas coisas. Então, uma pena, né? Por isso que eu não uso tablet. Tá, mas aqui no Brasil a realidade é completamente diferente do resto do mundo. Aqui o cara tem, vamos lá, tem R$1.600 lá que ele pode gastar. Vou comprar um netbook ou vou comprar um tablet? Aí, vamos lá, nós, os formadores de opinião, falando pra ele, não, o netbook vai morrer, o futuro é tablet, etc e tal. Sim. Aí o cara chega na loja, ele vai querer escrever, pô, essa porcaria não vem com teclado. Então, se eu vou comprar um tablet, eu vou ter que pôr mais quinhentão aqui no meu orçamento pra comprar um teclado. Sendo que o netbook vai tem o Internet Explorer, que é o que ele conhece, que é o que ele sabe usar. Tem o teclado que ele vai querer escrever, que ele já sabe usar. E o preço acaba sendo determinante. Ele imagina que ele tá levando muito mais por muito menos. É, e as pessoas devem perguntar, por que eu vou comprar um netbook e por que se eu posso comprar um notebook? A vantagem do netbook é que ele é pequeno, normalmente ele é leve, e como o processador dele é bem mais lento que um notebook, a bateria acaba durando bem mais, né? Meu netbook, por exemplo, a autonomia é de 11 horas. Eu posso então, sair, viajar e usar. É, na verdade, depende do uso, né? Se o cara comprar, às vezes o cara quer comprar pra jogar, aí não adianta nada. Aí né? Não adianta nada. Jogar o que no netbook? Ah, mas sei lá, às vezes paciência. Tem gente que joga, cara. É a minoria. O cara não vai usar Photoshop no netbook também, né? O cara vai navegar, vai ver rede social, MSN, eventualmente abrir um editor de texto, uma planilha. Acabou, é isso. 90% dos usuários só fazem isso. Então, ele, cara, então, ele tá fazendo todo. Basicamente a mesma coisa que um... Né? Aí que... você pode comprar até um iPad, né? Se, um iPad, né? Então, mas e o lance do teclado? Como é que fica? Ah, ele tem o teclado do iPad, ele se adapta. Ah. Não é tão difícil segurar o E pra aparecer o acento, não é tão difícil. Se ele quiser usar o Photoshop no computador, tem uns 5 aplicativos da Adobe pro iPad que ajudam você a usar o Photoshop melhor. Ah. E quanto então, custam esse aplicativo? Ah, sei lá, $4, cara. Pô, larga de ser pão duro, cara. Agora, olha que engraçado, porque a diferença de uso, né, cara? Pra mim, um tablet ter TV é uma parada maluca, não faz sentido nenhum. Os brasileiros amam TV. Caraca, que bizarro, 97% né, dos lares brasileiros tem TV e 94% tem geladeira. Caraca. Sabia disso? TV ganha da geladeira. E o pior é que a gente tem 2 celulares por habitante também, né? É, porque o Nick Ehrens tá fudendo essa estatística, né? Das crianças nos Estados Unidos já tem o seu smartphone. Caraca. E não tô falando de celular, tô falando de smartphone. Eu me recuso a dar pra uma criança um smartphone. Pro Almôndega, principalmente, cara. Ele perdeu já 3 celulares. Sério. Na última vez que eu comprei, eu entrei na loja, eu quero um celular de R$1. Aí o cara me convenceu a levar um de 10 e eu me arrependo, porque ele perdeu já aquele, o de 10, cara. Eu vou fazer ele usar strap, sabe? Eu vou pendurar o celular dele no pescoço, cara. Eu vou dar um N95. É o que ele vai ficar com problema de coluna, né? No Brasil, qual é a realidade dos aparelhos? Cálculos informais de consultorias aí com a Gartner e a própria Anatel fala que 60% da base hoje de aparelhos é, entre aspas, é genérica. Que isso? Você vai no Stand Center, eles vendem estojinho pra você guardar chip de celular. Que isso? Caraca, é fogo. Maluco. É outra realidade, Jovem Nerd. Outra. Você tá achando que o mundo é só iPad e iPhone. É, o Brasil é outro, é outra coisa. E apesar de serem números informais, tem informações consistentes pra alegar que é mais da metade da população brasileira que usa esse tipo de aparelho. Não, e uma das grandes ferramentas de mobilidade e rede social que tem nesses aparelhos, não é Twitter, nem Facebook do Nick Ellis, nem o Orkut do Johnny Ken, é sim o SMS, cara, que é o que as pessoas usam mais pra se comunicar com a galera. Cara, só vocês verem quando tem votação de Big Brother, a quantidade, o quanto eles arrecadam em votação por SMS. E esses pacotões de 1.000 SMS a 50 centavos, sei lá, isso vende pra cacete. É uma maneira fácil de você se comunicar, né, cara? Bem. Exatamente. Não, aqueles protestos que tiveram na Espanha foram todos articulados por SMS. Quem foi que falou que votar no Big Brother por SMS é o The Sims de pobre? Foi você, Johnny, que falou isso? Eu não, não. Não, hoje em dia, comprar smartphone tá parecendo você vai comprar um notebook, um computador, né? Você vai lá, o cara fala, ah, esse aqui é um dual core, processador de não sei quantos mil gigahertz, não sei o quê. Meu, e imagina bateria pra aguentar isso, né? Não precisa. Especialmente evitar, na hora do preço, tem que vir com, né, isolante térmico dentro, né, cara? Porque senão você queima a cara, né? Veio um cooler, né? Quando tu vai pagar, tu também paga mais caro do que um notebook, do que um computador, sim, do que um tablet. Só pra você poder editar um filme Full HD que você nunca vai fazer na vida, ou jogar Angry Birds sem travar quando aparecer a publicidade. Em termos de recursos que eu escolho pra meu smartphone é fácil, é só ver se ele é da Apple, e aí eu escolho. Quem te viu, quem te vem, David. Porra, que diferença que alguns anos não fazem, né, cara? Eu te falei isso naquela época, você não quis me escutar, cara. Ainda ontem eu tava falando com o meu tio, eu tava falando de celular e tal, ele tava com um novo lá que recebeu. Eu falei, mas quando você vai pedir um celular pra operadora, qual que é o recurso que você pede? Eu falo assim, qual que é o que vocês têm que vão me dar de graça aí? Cara, preço ainda é o que fala mais alto, não adianta. Pro meu pai, por exemplo, é o volume da campainha. É o grande diferencial dele. Então tem que ser, sabe, aquele estrondoso mesmo, desagradável. Aí ele, esse é o que você quer. Eu lembro quando venderam aquele Motovô, né, que a Bia batizou, que tinha os números gigantes. Ah, Motovô, puta que pariu. Número gigante, campainha bem alta, até o vibratório às vezes acaba influenciando. Falando em vibratório, vocês viram aquela paródia, a usuária do Siri falou assim, Siri, coloca o vibratório num intervalo de 10 segundos a cada 30 segundos. É safadinho. Que pariu. Cara. Peraí, mas essas respostas são reais do Siri? Não, né, cara? Claro que não. Mas... Se fosse, seria foda. Devia ter uma versão, né, politicamente correta do... Você baixa o update politicamente correto do Siri, ia ser foda, cara. Se você desbloquear esse politicamente correto, você estará sujeito à trollagem do seu Siri. É, puta, maravilha. Isso, manda ver, tá. É pra vocês que ouvem a podcast aqui, que aplicativo que vocês indicam? Pra Android tem o Pocket Caster, que é muito bom, e pra iPhone o Podcaster, que é o que eu falei antes. Que tem, inclusive, push, né? Eu Mas vou... não vai funcionar no da senhora Jovem Nerd, nem da portuguesa, porque exige o iOS 4 pra funcionar. Eu uso um pra baixar podcast, eu uso um que chama MyPod, que é, ele é gratuito, a versão limitada, mas pra mim satisfaz tudo. Eu acho ele melhor do que tentar baixar via o iPod Touch. Eu tô abandonando meu iPod Touch pra usar esse aplicativo. Eu escuto Nerdcast na home do Jovem Nerd pra poder dar um page view. Minhas músicas ficam todas no iPod Classic, separado do smartphone. Eu acho isso muito bom. Eu tava tentando fazer isso, mas eu não compro mais música, nem nada, não baixo nada em computador, eu faço tudo direto no celular. Cara, eu preferia ter um smartphone com uma capacidade cara, maior. Cara, eu vou te falar que isso é uma parada que acho foda e que eu espero do futuro da mobilidade em geral. É você não precisar mais... De computador. Exatamente. Tô totalmente de acordo. Sim. E eu procuro já fazer isso já há anos, o mais independente possível. Cara, eu fui atualizar o iOS 5 pro 5.01 e quando eu vi que podia atualizar direto do iPhone sem ter que plugar no iTunes, cara, eu chorei. Eu chorei, cara. Eu falei, caraca, que maravilha, que milagre da tecnologia, cara. E essa é uma das ideias da Apple pra agora, né? Já falaram isso, inclusive, né? É desconectar, você poder fazer... Puta, isso é maravilhoso, cara. Essa é a ideia da parada. Você quer ouvir uma música? Baixa direto. Quer ver um filme? Baixa direto. Sabe por que você tem que ficar agora ainda espetando ele num cabinho? É, você pode sincronizar com o iCloud, né? Por exemplo. Porra, cara, isso é foda. Isso é uma parada maneira, cara. É por isso que cara. Eu nunca ouvi podcast nos iPods. Nunca, porque eu tinha que esperar chegar em casa, ligar no computador, plugar, sincronizar. Um saco. A gente tava viajando pra São Paulo, eu e a portuguesa. A gente queria ouvir o último Nerdcast, só que, que a gente acabou de editar. Tá? E eu não tive tempo de... Eu fui pra casa fazer minha mala, não sei o que lá. Não tive tempo de baixar o Nerdcast e tal. Eu cheguei no aeroporto, então entrei na página do Jovem Nerd. Uma luta contra o tempo, né? Baixando o Nerdcast no 3G pro iPhone. Nossa. E esperando o embarque do avião, né? Chamar. E eu consegui, cara. Baixei o programa inteiro. Dentro, a mulher mandando desligar os aparelhos dentro da aeronave, sabe? Peraí, falta só 30 segundos. E pum, baixou, cara. Eu não precisei espetar em lugar nenhum. Baixei direto pro celular, ouvi o programa inteiro no voo. Cara, essa é outra vantagem do Kindle. Nenhuma comissária nunca mandou desligar o Kindle, porque não sabe o que é aquilo. Não sabe, ela acha que é uma calculadora gigante, né, cara? Peraí. Quando eu uso uma capa de couro, tipo de livro, assim, eu fico segurando na frente do nariz, assim, ela pensa que eu tô lendo um livro. Você desliga quando ela manda desligar alguma coisa? Assim? O Jovem Nerd, cara... O Jovem Nerd ele tem esses pequenos atos de rebeldia. Não é rebeldia, eu não desligo porque não precisa. São pequenos atos de rebeldia. Não precisa desligar. Pequenos atos de rebeldia. A mulher manda desligar a parada e o cara, nesse momento, ele é tipo um James Dean dos nerds, sabe? Ele não. Olha que cara ousado, ele não desliga. Eu não desligo porque eu quero ouvir música. No procedimento de decolagem nem de aterrissagem. Sangue nerd, deu um ferve. Olha ele só. Fala pra moço, segundo os Meatbusters, isso aí não vai. Derrubar o avião. Eu boto a porra em modo avião e pronto. Não desliga, fica ouvindo música, caralho. Tu desliga por quê? Tu fica com medo da mulher pedir pra tu desligar? Eu desligo porque a única vez que eu fui deixar ligado, eu sempre sento no corredor, não sendo na janela, e aí o cara viu o fone no meu ouvido e veio me dar esporro. E eu falei, não, tá desligado. E não tava. Tava... Sabe, saindo aquele barulho do fone? Então eu tenho que desligar. Você também, puta que pariu. Pra gente datar esse programa de uma vez por todas... Cara, você tá ouvindo esse programa 20 anos no futuro. É, né? Puta que tá rindo pra caralho. Um arquivo perdido na internet, né, cara? Qual vai ser o futuro da mobilidade? Eu acho que vai convergir tudo para um aparelho só. Então a gente não vai mais discutindo tablet, netbook, celular com no relógio. Vai ser tudo tão pequeno, tudo tão rápido. Vai ser convertido num aparelho só. Vai ser TV, vai ser som. E mais foda se esse aparelho estiver implantado dentro da gente. Eu implanto na hora, na hora. Sabe o que pra mim vai definir o futuro da mobilidade? A holografia que você pode encostar e interagir. A holografia física. Sabe? Isso vai definir o mundo da pornografia, não, né, cara? Sonho de qualquer punheteiro isso. Não, presta atenção. Aquele jogo Mass Effect, do futurista, tem uma porra de um device que o cara mete na mão, no pulso, sei lá. Em volta do braço dele aparece um device tecnológico que tem teclado, que tem tela, que tem tudo, que ele mexe com a mão, caralho. Então é isso, você carregar no teu pulso uma parada holográfica que acende e você pode fazer qualquer merda ali. Ele é tudo, cara. Ele é tricoder, ele abre porta, ele acessa a internet, e-mails, faz tudo, cara. Maravilhoso, mas assim, me atendo à realidade. Eu acho que as tendências pros próximos anos são, primeiro, esse negócio do processador, que o sistema tá dentro do processador, né? System on a chip. Essa é uma tendência. Outra tendência, né? Os tablets vão cada vez mais bombar, cada vez mais vai ter tablet fazendo isso e aquilo. E outra tendência também, que a gente tá vendo muito aí com o iCloud, é que tudo vai ser na nuvem, né? Tudo tá na nuvem, tua vida tá na nuvem. Isso é um perigo. Perigo, né? Você tá confiando nos servidores da Apple. Confiando na Skynet. Tá na tua mão, tua vida é na mão da Skynet, é isso que você tá fazendo. Skynet já foi criada faz tempo, né? Tu sabe. Então, e aí agora entra na minha visão do futuro da mobilidade. Você não vai mais ter identidade pessoal, você não vai mais ter privacidade, você vai pertencer a uma corporação. As pessoas estão falando que o iPad 3 vai ser revolução foda. Vai ter alguma coisa nova, foda. Sabe o que eu acho que é um futuro? Não sei se vai ser no iPad 3, não sei o que vai acontecer. Mas sabe que é uma parada foda que ainda não tá sendo explorada comercialmente? É. Era aquelas telas flexíveis. Isso sim, cara, é uma revolução. Porque o iPad, ele é pesado, ele tem, né, uma série de limitações e tal. Imagina você poder ter uma tela, enrolar o seu iPad, desenrolar pra usar. É, mas ela tem que ficar rígida, né? Porque se ficar molinha, isso é uma merda. Ah, mas aí você implanta qualquer nano, whatever, e fica. Mas imagina se for no painel do carro, né? No para brisa, você vai... Exato, você sabe, cola negócios, o iPad, sabe qual é? Sei, conjuntando com a realidade aumentada. É, cara, não sério, isso eu acho que realmente vai ser uma parada que vai revolucionar, porque você pode desenrolar um pouquinho, se ele tiver enrolado, ele pode ser um celular, você usa pequenininho, você desenrola, ele fica uma tela maior, sabe, eu acho que isso realmente vai ser uma parada foda, porque vai ser muito portátil, vai ser inquebrável praticamente, entendeu? A Nokia tá com os conceitos de uns celulares que vão ser realmente produzidos com tela flexível, que eu acho isso interessante. Isso é foda, cara. Tinha um conceito que eu tinha visto que era tipo um relógio celular, era uma fita dessa tela flexível em que você prendia no seu pulso, mas você podia remover e ele era uma tela, entendeu? Ele era tipo uma munhequeira futurística. E aí você podia olhar pro seu pulso, ver quem tá ligando, se você quisesse atender, você podia até tirar ele, e não sei como falarei numa tela, mas tudo bem. Cara, o que eu acho mais fascinante é a nanotecnologia, né? A extrema miniaturização. A perspectiva de se usar micro-organismos, o DNA de micro-organismos para transportar dados. Isso eu acho fascinante. O que eu acho? Eu acho que, primeiro, vamos voltando para a Apple aqui. A Apple, para mim, não é uma empresa de hardware, é uma empresa de software, tá? Então eu espero ver as maiores revoluções no âmbito da usabilidade. O iPhone 4S, ele tem esse sistema de reconhecimento de voz inteligente, que é o Siri, né? Uhum. Cara, eu acho genial esse tipo de coisa, entendeu? E na verdade, não é uma tecnologia desenvolvida pela Apple, né? Foi uma empresa que compraram. Agora, em relação ao iPhone 5 e o iPad 3, as expectativas são enormes, né? Porque esses lançamentos desse ano, o iPad 2 e o 4S, foram meio lançamentos tipo cala a boca, né? Eles lançaram o mínimo de inovação possível, aquela estratégia da Apple, né? Sim, de lançar as coisas de dois anos. Mas, né? Então, o que você acha que é? Cara, eu acho que o iPad vai ter uma Retina Display, vai ter uma tela com uma resolução absurda, tá? E o iPhone, é difícil imaginar o que vai ser. É a tela flexível, Nikeles? Eu já te falei. A tela flexível vai demorar. Não, o vai iPhone. Isso pra telefone. Quando lançar o iPhone da tela flexível, vocês só vão ter que falar. Você tinha razão, cara. Só isso que eu peço. Mais nada, não preciso mais sabe nada. Sabe o que vai ser legal quando sair essa tela flexível? Quando você ficar com raiva do telefone, você vai falar assim, sabe o que você faz com esse telefone? Você pega ele bem enroladinho. Exatamente. E você não acha que vai ser que eles vão botar telinha 3D sem óculos, não, nesses aparelhos novos? Ah, não, isso é uma babaquice. A telinha 3D sem óculos já rola no óculos. Então, mas já rola. Então, mas já é uma verdade. Já é uma realidade. Esse é celular pra criança. Esse é celular pra criança. É estereograma, cara. Você tá dentro da tela, se você mexe um pouquinho pro lado, você sai. Eu sei. Ah, não, isso não é futuro de porra nenhuma, cara. O nego já não aguenta mais essa merda de 3D. Mas você não precisa ligar o 3D, você desliga, pô. Então, o futuro do que? O futuro do desligado. Não, uma das... Sua previsão do futuro é uma parada que nego não vai usar? Não, cara, vai usar. Quem quiser usar, vai usar, porra. Tá você bom. Não vai usar. Nego não vai usar, você não vai usar, ninguém vai usar. Ah, tu vai ficar com o iPhone, com o celular na sua frente, fazendo assim. Tentando pegar a pena, tá sei bom, lá. Você acha que o 3D não tem aplicação nenhuma, beleza. Eu acho que dessa forma, não. Eu acho que um holograma tridimensional, aí sim, a gente tá falando de futuro. Ia custar disso. Jogar Angry Birds na visão do passarinho, sei lá, aí beleza. Agora, esse 3D de ficar mexendo a tela pro jogador dar chutinho, não. Eu só quero uma tecnologia que não precise mais ter que ficar carregando. É, isso que eu ia falar. Acho que a principal revolução é onde os celulares estão pecando, que é na bateria. Mas aí isso é uma outra previsão minha, de que é a alimentação por gordura humana. Aquela gordura que fica na tela, a gordura que do teu dedo, da tua cara, quando tu bota pra falar, ele dá uma chupada naquilo. Telefone e... lombriga, é isso? É, tipo isso. Ele só não pode ir crescendo dentro de você, que aí fudeu, né? Vira um borg, né, cara? Cara, o Android me lança um recurso maravilhoso, que é o reconhecimento de face. E reconhecimento de face, né, um recurso, todo mundo falando pra caramba. Ontem, um blogueiro descobriu que a parada, se tu botar uma foto da pessoa na frente do celular, ele destrava. Ah, entendi. O celular liga se você olhar pra ele. Puta merda. Aquelas tecnologias que os caras investem milhões... E aí chega uma criança e destrava, né? Que nem quando inventaram o CD que não dava pra copiar. Aí o cara passou uma canetinha na borda e podia copiar, né? Isso foi ridículo. Os caras gastam milhões e chega uma criança e descobre exato. Como resolver o problema. É. Caraca, então a grande trava foda era isso? E você leva uma Polaroid e pode roubar celular à vontade, né? Talvez isso seja a salvação da Polaroid, né, cara? Rouba o celular e fala, smile! Toda essa tecnologia, todas essas vantagens, todo esse mar de maravilhas e facilidades, vocês acham que isso pode foder a humanidade? Eu tenho uma teoria que as pessoas estão ficando cada vez mais burras. Não no sentido burra, mas é que as informações estão tão fáceis de ser acessíveis, como o Azaghal falou. É só te perguntar pra Chloe, chamado Google. Muitas informações que você retia no teu trabalho de procurar, sei lá, num dicionário ou outras coisas assim, você esquece. Por exemplo, outro dia eu fui escrever através e olhei e falei, meu, é com S e com Z. Depois eu pensei, caramba, eu procurei no Google isso. Como, putz, eu tô ficando muito burro. Não precisa nem procurar. Se tu botar ATR, já parece escrito certo. Eu discordo de você. Acho que o que te faz ficar burro é o corretor automático, realmente. Quando você busca informação, você tá se aprimorando, porque na maioria das pessoas normais, quando você lê ou estuda sobre alguma coisa nova, você tá retendo aquela informação. Ou não, né? Você simplesmente lê, a informação é descartável e você esquece. Eu discordo totalmente disso, cara. Você não tá substituindo, entendeu? Você tá abrindo espaço na tua mente pra ideias novas. Decorar nunca foi solução pra nada. Você tem que pensar raciocinar e entender. Quanto mais informação, melhor, cara. Quando a gente era moleque, se a gente tivesse acesso a esse mundo de informação, se a gente tivesse acesso a essa mobilidade incrível de você estar na rua e poder saber como chegar num lugar e como ir pro outro e saber tudo que você precisa fazer. Tem que saber filtrar, Nick, porque a informação tá aí disponível pra você usar como quer, e o que acontece é que as pessoas não estão sabendo ou não querem buscar informação pertinente. Você pode pegar teu smartphone, teu netbook, teu tablet, e você pode acessar um site de museu, uma enciclopédia online ou Google pra saber alguma informação ou alguma coisa de história, ou o que seja. Site de museu. Eu não tenho mais esse otimismo com a humanidade, não. Eu fiquei entrando no culto e fazer fofoca da vizinha, ver se a colega tá gorda. Mas é exatamente o que eu ia falar. O que a maioria das pessoas opta por fazer é esse tipo de conhecimento que realmente não agrega porra nenhuma. Que é entrar no Orkut, entrar no Facebook, se ficar vendo qual tem o Trending Topics do Twitter, sabe? É, e aí, que... realmente, isso não vai somar em porra nenhuma, né, cara? Eu lembro que eu vi numa das Campus Party, tinha uma área lá reservada pra visita de escolas públicas, né? Então, tinham vários computadores que é ali que tinha as excursões das escolas públicas para... Inclusão digital. Inclusão digital, exatamente, né? Então, na matéria, no jornal, olha que bonito, inclusão digital. Aí chegava a molecada da escola, que eu tava lá todo dia... E ficava o dia inteiro no Orkut e no MSN, naquela porra. Então cadê a inclusão digital? Ué, você não precisa esperar a Campus Party pra ver isso, não. Vai num shopping e vai naquela lan house de quiosque ali que fica, sabe, no corredor. Já vi. Hoje em dia a galera já tá no Facebook, metade tá no Facebook. É, mas você dá um rolê ali, é só Facebook e Orkut, cara. Não tem mais nada. Mas, irmão, não você tem um rolê em qualquer empresa no Brasil, a maioria... 90% é Orkut. Não, é engraçado, você chegava, bloqueava o Orkut, aí alguém ligava, a internet caiu. Eu acho que eu não sei se sou seu amigo, não. Eu nunca vi você escrevendo nada lá. Eu tô lá, cara. A gente é amigo no Facebook. Só que tu não me curte lá. Que isso, cara? E ninguém nunca cutucou ninguém aí no Facebook, então. Problemas modernos. Se meu avô tivesse vivo, ele ia falar: tá faltando um cabo de enxada pra essa gente. Pronto, Dave, curti uma parada tua. Você viu? A gente ficou 3 segundos sem falar nada, que ela já abriu o smart. Hello. Hello. Esse programa é dedicado ao nosso ouvinte Anderson Kespaner, desenhista, muito fã do Nerdcast, muito fã do Nerd Office, que faleceu, infelizmente, essa semana, e a gente presta essa homenagem aos amigos e à família dele. Muita força para vocês, gente.